Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia hoje é dedicado ao Carnaval 2013, trazendo os sambas enredo das escolas de samba do Grupo A do Rio de Janeiro. Começamos com Unidos da Tijuca e seu samba enredo, Desceu no Raio é Trovoada. O Deus Thor pede passagem para mostrar nessa viagem a Alemanha encantada. Os autores são Júlio Alves, Totonho, Dudu e Elson Ramírez. O intérprete Bruno Ribas e a bateria dirigida pelo mestre Casagrande. Seguimos com Acadêmicos do Salgueiro e seu enredo Fama, de autoria de Marcelo Mota, João Ferreira, G. Lopes, Tiago Daniel. Os intérpretes são Quinho, Serginho do Porto, Leonardo Bessa, com a participação especial de Xande de Pilares. A bateria é dirigida pelo mestre Cabral. Agora vem aí Vila Isabel, Unidos da Vila Isabel. A vila canta o Brasil celeiro do mundo. Água no feijão que chegou mais um. Os autores são Martinho da Vila, Arlindo Cruz, André Diniz, Tunico da Vila e Leonel. O intérprete é Tinga, com a participação especial de Martinho da Vila e Arlindo Cruz. Na bateria, os mestres Paulinho Botelho e Valan Amaral. Quem gostou, faz barulho aí! Olha a beija-flor aí, gente! Trazendo Amigo Fiel do Cavalo do Amanhecer ao Manga Larga Marchador. Os autores são J. Veloso, Ribeirinho, Marquinhos Beija-Flor, Gilberto Oliveira, Gilson Marimba, Silvio Romai, Cláudio Russo e Miguel. O intérprete, Neguinho da Beija-Flor. E os mestres da bateria, Plínio e Rodney. De hoje é dedicado ao Carnaval de 2013, com os sambas enredos das escolas de samba do Grupo A do Rio de Janeiro, um lançamento da gravadora Universal que pode ser encontrado nas lojas de disco. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios se você gostou e que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.